essa tarde vazia, tão clara e sem fim. Enquanto o mar bate azul em Ipanema, em que bar, em que cinema te esqueces de mim? Enquanto o mar apartamento, o chão de cimento existe em vão. Não servem pra nada a escada, o elevador. Já não serve pra nada a janela, cortina amarela. Perdi meu amor. E é por isso que eu saio pra rua. Pra quê? Na esperança, talvez, de que o acaso, por mero descaso, me leve a você. Na esperança, talvez, de que o acaso, por mero descaso, cigarra do apartamento, o chão de cimento existe em vão. Não servem pra nada a escada, o elevador. Já não serve pra nada a janela, cortina amarela. Perdi meu amor. E é por isso que eu saio pra rua, sem saber pra quê. Na esperança, talvez, de que o acaso, por mero descaso, me leve a você. Na esperança, sky.